está ficando cada vez mais difícil ser criança em nossos dias. Não precisamos buscar exemplo tão longe. Aqui mesmo, o quadro que ora se apresenta é muito grave. Que Deus possa iluminar as mentes dos grandes homens. Que o amor, a sinceridade e a dignidade entrem em ação já. Porque as crianças estão por aí, hoje, agora, precisando de socorro, precisando de ajuda e, principalmente, precisando de você.